Não raro as pessoas me perguntam, Luciano, onde é que você arranja inspiração para cada semana trazer um programa novo sobre assuntos tão diferentes, hein? Inspiração, cara, como eu gosto dessa palavrinha, meu. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E quem vai levar o meu e-book Me Engana Que Eu Gosto são a Michelle e o Daniel, que estão longe, viu? Lala, vamos fazer diferente aí. Troca essa trilha aí. Olá, Luciano. Já tem uns 2 anos que acompanho o podcast e várias vezes pensei em comentar, mas nunca o fiz. Mas agora tive que vir aqui deixar meu agradecimento pelo trabalho incrível que vocês fazem. Nesse final de semana, fiz uma viagem longa com meu marido e vocês nos fizeram companhia durante quase 12 horas de estrada. A viagem, que seria extremamente cansativa por não podermos fazer muitas paradas, ficou leve, interessante e produtiva, já que nos fez pensar e discutir assuntos variados, conforme íamos escolhendo os episódios. Então fica aqui nosso muito obrigado pelo trabalho maravilhoso e vida longa o cafezinho. Abraços, Michelle e Daniel, de Sydney, Austrália. Meu, Sydney, Austrália, cara. Eu fico imaginando a Michelle e o Daniel circulando por aquelas estradas, tipo assim, Mad Max, do outro lado do mundo, ao som do Café Brasil. Fascinante. Obrigado, Michelle e Daniel, por nos contar que estamos, de alguma forma, inspirando vocês. Entra em contato para eu mandar o e-book, tá bom? Lala, bota a camisinha. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, a Michelle e o Daniel também receberão um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Mas precisam passar pra gente o endereço no Brasil, tá bom? Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, Lala, hoje eu quero que o canguru permita. Na hora do amor, use Prudence. One little spark of inspiration is at the heart of all creation. Right at the start of everything that's new. One little spark lights up for you. Oh, my. Imagination, imagination. A dream can be a dream come true with just that spark in me and you. Imagination. Cara, essa música ficou marcada pra sempre em minha memória desde que eu ouvi pela primeira vez no Epcot Center da Disney, 30 anos atrás. A letra diz assim: uma fagulha de inspiração está no coração de toda a criação. Bem no começo de tudo que é novo, uma pequena fagulha se acende para você. Todos temos fagulhas e imaginações. É assim que nossas mentes criam as criações. Elas podem fazer com que nossos sonhos se tornem realidade, essas fagulhas mágicas em mim e em você. Imaginação. Um sonho pode se transformar em realidade. Apenas com aquela fagulha em você e em mim. E com essa trilha, o nosso carrinho no Epcot passeava pelas grandes criações dos gênios ao longo da história. É irresistível, cara. Imagination. Ideias. Não tem como não lembrar do Eureka, o termo grego que quer dizer achei. E acho que você sabe da história do sábio grego Arquimedes, que, ao entrar numa banheira, percebeu que conforme ele afundava, a água subia até transbordar. Arquimedes concluiu então que o volume de água deslocado deveria equivaler ao volume de seu corpo que submergia. E assim pôde resolver um problema de como medir o volume da coroa do rei, que suspeitava ter sido enganado pelo ourives da coroa, que teria substituído o ouro por prata. Até a descoberta da banheira, a solução seria derreter a coroa. Arquimedes ficou tão eufórico com a descoberta que saiu correndo nu pelas ruas de Siracusa, gritando "Eureka! Eureka!". Arquimedes teve uma inspiração, um insight, uma iluminação, uma ideia. Na maioria das vezes, as ideias desenvolvem-se através de um processo de filtragem e avaliação de nossos pensamentos e sentimentos. Mas às vezes surge uma iluminação, como que do nada, uma espécie de flash, um estalo, uma ideia que é inesperada, mas surge de forma clara, apontando a solução de um problema. Esses momentos de inspiração são poderosos, alguns até transformadores, que levam as pessoas a mudar suas vidas de forma drástica. Largar um emprego, mudar-se para outra cidade, terminar um relacionamento, abandonar um hábito ou até mesmo redirecionar seu compasso moral. Lembra do programa O Bom Propósito, quando eu disse que para um adulto é muito difícil mudar seus valores morais? Pois é. É preciso um momento de inspiração, um estalo, uma percepção forte que motive essa mudança. Essa inspiração também pode ser criativa, gerando ideias brilhantes para começar um negócio, compor uma música, escrever um podcast ou simplesmente resolver uma equação. Em todos esses casos, essa inspiração nada mais é que trazer à tona algo que estava escondido lá no fundo de sua mente. O momento mais impactante do podcast Café Brasil 275, o Bohemian Rhapsody, acontece quando eu convido o ouvinte para um passeio pelo estúdio lá em 1973, durante a sessão de gravação da música. E eu vou chamando cada instrumento até chegar na voz do Freddie Mercury. Vamos lembrar? Agora, para quebrar suas pernas de vez, eu vou fazer o seguinte. Imagina que você está lá no estúdio de gravação, você está dentro da técnica. Tá olhando através do vidro e lá do outro lado você tá vendo Freddie Mercury colocando a voz nessa música. Olha só. Mama! Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Legal, né? Você ficou arrepiado com aquele momento, hein? Pois é, talvez você tenha se perguntado como é que aquilo foi planejado, não é? Como foi a inspiração? Eu vou contar. Como sempre, entrei no estúdio com o texto pronto e os arquivos das músicas e começamos a gravar e editar. Quando chegou naquele momento, me deu uma luz. Larguei o texto de lado, inventei a viagem no tempo e fui descrevendo a cena que fomos montando na hora. E deu naquilo. Pura inspiração. De onde veio, hein? Bem, eu passara semanas mergulhado no Bohemian Rhapsody, ouvindo a música diariamente, pesquisando a história, procurando arquivos musicais. Quando entrei no estúdio com o texto, eu tinha em mãos todos os ingredientes preparados para fazer a receita. E é aí que a mágica acontece. Aquele acúmulo de informações, somado à minha experiência de vida, à busca incessante por ser criativo, excepcional, único e sensorial, fez a sua parte. Enquanto meu cérebro processava de forma racional a leitura do texto, meu subconsciente trabalhava na busca por mais. É assim que entro em estúdio ou subo no palco para uma palestra, com a cabeça feita, aquilo que a turma chama de mindset, para buscar oportunidades de incluir no discurso, no texto, algo novo, surpreendente. Essa função é do subconsciente. E quando ele encontra a oportunidade, surge o flash, o insight. Foi isso que aconteceu naquele dia. O insight foi, pô meu, e se em vez de eu fazer a coisa quadradinha, mostrando para as pessoas os instrumentos, eu levá-las comigo numa viagem no tempo, hein? E se? Pronto. Mágica feita. Pura inspiração. Resultado de um repertório somado à disposição para surpreender. Sacou? A inspiração só surge quando a porta estiver aberta para ela. Assistiu a série Sons of Anarchy, reconhece essa? São os The Forest Rangers, com uma versão inspiradíssima da Bohemian Rhapsody. E aí vem a pergunta, Luciano, mas onde exatamente podemos buscar inspiração hoje em dia? Hein? Olha, tem gente que busca na leitura, outros nas artes. Alguns em outras pessoas. Quando trabalhei como diretor de arte nos anos 80, eu tinha uma espécie de exercício para estimular a inspiração. Abria dezenas de livros com muitas ilustrações e ficava lá, folheando, examinando. Aquele estímulo visual me ajudava a encontrar ideias para os projetos nos quais eu estava empenhado. Hoje me inspira ver obras que as pessoas fizeram. Pode ser um museu, uma galeria de arte, uma loja cheia de objetos. Pode ser uma música, uma foto, um e-mail. Pode ser uma frase, uma notícia de jornal ou simplesmente uma lembrança. E sempre uso a internet. Um dia foi a televisão a minha principal fonte de inspiração. Afinal, lá temos de tudo a cada segundo. Imagens, ideias, sons, cores, movimento. Diante da TV, permanecemos hipnotizados com aquele bombardeio incessante de estímulos. Mas fica claro que dali, hoje em dia, pouco vem de inspiração. Até vem, mas... Lembra do podcast O Bom Propósito outra vez? Eu usei um trecho da série Games of Thrones, que eu vi na televisão, para ilustrar um conceito. A TV poderia ser, sim, uma das fontes principais, mas hoje em dia o negócio da TV não é mais inspirar, é chocar. É a bomba que explode, sangue. É o cara que acha que é Jesus. O sujeito que chora da origem pobre. Mas, pensando bem, o problema não é só da TV, não, viu? Toda a mídia parece estar hoje mais interessada em chocar que inspirar. Imagens fortes, títulos bombásticos, textos calamitosos, perguntas agressivas, saias justas ocupando a maior parte do espaço e do tempo. E gente colocada em situações constrangedoras, barraco. Como é que isso pode ser fonte de inspiração, hein? Lembro-me da minha filha pequenina, com seus 3, 4 ou 5 anos de idade. Eu adorava chamá-la para ver um besouro, para ver o arco-íris, para ver uma ilustração num livro, para ver um cavalo pastando. Me amarrava naqueles dois olhinhos arregalados, na expressão de espanto, na exclamação de nossa, diante de algo que para mim era trivial. E eu ficava imaginando sobre o impacto que aquele momento teria em sua vida. Será que ela estava vendo um cavalo ou um dragão, hein? Um arco-íris ou uma obra de um artista que pintou o céu? E a partir daquele estímulo, com a imaginação destravada, ela vinha com desenhos, perguntas e histórias. A curiosidade infinita da criança. Pouco depois, com o amadurecimento, besouros, cavalos, ilustrações ou arco-íris não lhe causam mais espanto. Aqueles dois olhinhos passaram a só se arregalar diante daquilo que choca. Na transição para adolescente, ela foi deixando de lado a inspiração. Pois é assim a nossa realidade. Se cavalo não chama mais a atenção, mostre o cavalo morto. Se o besouro não chama mais a atenção, mostre ele venenoso. Se a ilustração não chama mais a atenção, capriche na bunda. Se o arco-íris não chama mais a atenção, substitua por uma nuvem radioativa. Não temos mais tempo para fantasias, para poesia, para reflexão. E é assim que a inspiração morre. Aliás, morre não, ela nem nasce. Vamos mandar? Vem? É. Ah, pelo... Seguinte. Como é que foi? Como é que foi? Lá em casa. Lá em casa. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do ali, nem se liga pra cantinho. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do ali, nem se liga pra cantinho. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa tem galinha preta, azeite de dendê. Mas ladainha lá na minha casa tem asa bonitinha, canjiquinha pra comer. Mas ladainha lá na minha casa tem asa bonitinha, canjiquinha pra comer. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre. Mas se tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo samba e ninguém se cansa. Pois minha casa é casa de bamba. Pois minha casa é casa de bamba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Mas na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Ai, que delícia, cara. Você tá ouvindo o Martinho da Vila com Casa de Bamba em show de sua filha Martinália. Sabe por que, que essa música tá aqui? É porque eu tô ouvindo o show dela enquanto escrevo o programa. E sabe de uma coisa, hein? É a segunda vez que isso acontece no Café Brasil. Conclusão? A Martinália me inspira. Todo mundo bebe, todo mundo samba, todo mundo reza, todo mundo ajuda. Alguns anos atrás, estive em contato com o então deputado Índio da Costa, que tinha menos de 40 anos de idade e que me impressionou com sua história. Era um garotão de família rica no Rio de Janeiro, surfista, bon vivant, até que aos 28 anos de idade sofreu um AVC. Foi parar no hospital e disse que só não morreu porque alguém lá em cima achou que não era a hora dele. E depois de passar pela experiência de quase morte, fez uma profunda reflexão sobre sua vida, seu propósito. E tomou a decisão, ainda no hospital, de fazer com que a vida valesse realmente a pena. entrou para a política e começou a impactar na vida de todos nós. Foi um dos principais articuladores do Ficha Limpa, por exemplo. Sua vida pode ser explicada em antes e depois daquele momento de inspiração na cama do hospital, ativado pela experiência de quase morte. Você conhece histórias assim, hein? Bom, mas não é preciso chegar numa situação tão dramática como a do Índio da Costa. Esses momentos de epifania podem surgir a qualquer hora, em qualquer lugar, como resultado de um processo de reflexão inconsciente, mas que está acontecendo lá, ó, no fundo da sua mente, e que surge como se fosse uma mensagem revelada por alguém. Parece algo místico. Quem nunca ouviu falar de gente dizendo que ouviu um chamado divino, hein? Nos últimos anos, o estudo da neurociência cognitiva da inspiração nos deu pistas importantes de como é que essas coisas acontecem. Em 2001, o neurocientista da Universidade de Washington, Marcus Rachel, observou cérebros em estado de descanso e descobriu que havia algo acontecendo numa parte mais escondida. Lá na área do inconsciente, havia uma febril atividade que queimava 20 vezes mais recursos metabólicos, digamos, combustível, do que o cérebro consciente. Rachel descobriu que os circuitos teoricamente em repouso do cérebro são paradoxalmente ligados quando você para de pensar e entra em repouso. Sua consciência repousa, mas a maquininha lá no fundo está a mil. É como o Windows, com centenas de tarefas rodando em segundo plano. E é ali, naquela área livre, que empregamos as melhores mecânicas criativas. O cérebro é considerado uma máquina de predição. Ele lida com as ideias e sentimentos quase sempre da mesma forma, construindo modelos de tudo o que ele espera que aconteça, faça e sinta, e rapidamente recalcula as coisas quando está diante de uma novidade. Entendeu? O cérebro tenta transformar tudo em rotina, em hábitos, pois assim ele economiza energia. Mas no subconsciente isso não acontece. Nele as ideias estão ativas em turbilhões de conexões, filtragens e cruzamentos, até que de repente surge a ideia, a solução, a inspiração. Eu chamo isso de cozinhar as ideias. Quando estou lidando com problemas complexos ou mesmo escrevendo um podcast, eu costumo deixar as ideias fluírem e depois boto o texto para descansar e vou pensar em outras coisas. E sempre, e eu disse sempre, aparece uma ideia num momento que nada tem a ver com aquele texto. Surge o tal insight, e eu mando um e-mail para mim mesmo com a dica, que será incorporada ao texto na primeira oportunidade. E isso acontece até quando eu estou dormindo, cara. E com você, eu sei que não é diferente. Aquele eureka do Arquimedes na banheira aconteceu depois de muito tempo de reflexão. A experiência por ele acumulada estava sendo trabalhada em seu íntimo e observar a água foi o gatilho. Mas havia muita experiência e reflexão acumulada. Acumule informações, dados de todas as formas possíveis. Reflita sobre o problema e deixe seu cérebro descansar. Mas lembre-se, se você acumular dados demais, vai ficar indefinidamente perdido num tsunami de informações. E se acumular dados de menos, vai sentir falta para tomar as decisões acertadas. Achar o timing correto é o segredo que vai surgir com a prática. Lembra do podcast O Homem das Estrelas, que fizemos em homenagem ao David Bowie? Tem uma hora lá que eu digo que músicas legais ficaram de fora, mas que eu tinha que fazer um corte ou o programa nunca ficaria pronto. Pois é. O segredo, então, é saber quando mergulhar fundo no problema e quando se retirar dele. É um exercício fascinante. Será que dá, então, para provocar a inspiração, o insight, o eureka? E, bom, vamos lá. Desligue-se do problema. Pare para refletir, sai fora do tiroteio, meu. Dê tempo para o cérebro ativar o inconsciente. Mexa-se, vai fazer um exercício, ande um pouco. Faça com que o cérebro preste atenção no seu corpo, focando numa atividade física, deixando em paz a área inconsciente que vai trabalhar no problema. Saia do ambiente, vá para outro lugar, viaje, visite um museu, distraia a atenção do problema e exponha-se a estímulos. Arquimedes achou a solução tomando um banho. Este texto, por exemplo, parei para almoçar e quando voltei eu tinha tido a sacada da música da Disney para abrir o programa. Leia, assista, ouça coisas, podcasts, por exemplo. Num programa anterior, o Iscas Intelectuais ao Vivo, publiquei o depoimento de um ouvinte que teve um eureka assistindo ao nosso debate. E a partir dali mergulhou num projeto que certamente mudará sua vida. Mas ele se expôs a algo fora da sua casinha, sacou? Tome nota, desenhe, rabisque. Eu sou maníaco por rabiscar, por anotar. E um dia, olhar para aquele monte de coisas aparentemente sem sentido e fazer uma conexão. E por fim, preste atenção nos sinais do seu inconsciente. Acredite neles e parta para a ação. Aceite esses sinais como uma missão dada e cumpra, mesmo que a ideia não esteja completa. Resumo. Abra a porta para o subconsciente. Curta as inspirações malucas. Acostume-se a fazer conexões. Louis Pasteur uma vez disse que a sorte favorece a mente preparada. Prepare a sua. A little silhouette of a man. Thunderbolt lightning, very, very frightening me. I'm just a poor boy, nobody loves me. É assim então, ao som de Bohemian Rhapsody com a banda The Forest Rangers, que vamos partindo em busca de mais inspiração. Com o sempre inspirado Lala Moreira na técnica, a provocativa Cissa Camargo na produção e eu, que durmo inspirado e acordo inspirado, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Michelle, The Forest Rangers, Martinho da Vila com Martinalha e um monte de músicas da Disney. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Ah, e o WhatsApp, hein? Mande uma mensagem aí, ó. 11 964294746. Se estiver fora do país, já sabe, né? É 5511-964294746. Inspire-se aí, ó. Também estamos no Viber com o Grupo Café Brasil. Se você acha que ouvir o Café Brasil vale a pena, que te inspira, cara, talvez seja uma boa ideia contribuir, né? Acesse podcastcafebrasil.com.br, clique no link Contribua e venha pra cá, venha pra esta confraria de gente que inventa moda. Para terminar, uma frase de George Bernard Shaw. Alguns homens veem as coisas como elas são e perguntam por quê? Eu sonho com coisas que não existem e pergunto por que não? Café Brasil.